Então, hoje é dia 7 de agosto de 23. Estou aqui com o Zé Adão Barbosa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, é um E hoje prazer. a gente vai conversar um pouquinho sobre o transformismo. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria saber um pouquinho como e quando é que você chegou ao teatro. É uma história muito longa, né? Eu comecei, vivia em Jaguarão, né? E eu estava sempre no Teatro Esperança, fazia parte das coisas da escola. E eu acho que desde aquela época, eu não me lembro de ter pensado na minha vida em outra coisa, não ser em ser ator. Então, às vezes, tem essa coisa. Elis Regina cantava, com 10 anos já cantava. Vários artistas muito cedo começam já a demonstrar suas aptidões, né? Então, desde pequeno, desde menino. Você tem mais ou menos uma ideia da idade, assim? De quantos 5 anos? 5 anos. Foi anos a primeira vez que eu subi num palco, aos 5 anos mesmo, para fazer um anjinho que declamava um poema para Nossa Senhora. Né? Foi uma experiência que eu tenho até hoje muito forte na minha cabeça, né? E foi isso, eu fui criado em Jaguarão, uma cidade muito antiga. Fui criado por os pais de criação e por uma irmã de criação, né, que, por incrível que pareça, acho que incentivou esse meu lado gay, esse meu lado de gostar de figurino. Por exemplo, o vestido de casamento dela fui eu que escolhi. Então, a gente olhava revistas e eu dizia: eu quero um com cauda. E eu tinha 5 para 6 anos. Para mim era imprescindível que ela usasse cauda, e o vestido dela tinha 8 metros de cauda. Então ali também eu acho que tudo veio junto, compreendesse? Me lembro, para tu ver, olha que coisa louca isso. Eu tava lendo a biografia da Rogéria, e tem um momento em que ela conta que passa por Jaguarão, vinda de Montevidéu. E eu me lembro disso. Eu me lembro porque os meus pais foram ver. E a minha mãe, né, como não tinha grandes problemas com nada, a minha mãe chegou e me contou. Dizia: Jadão, tinha uma que era tão linda que ela entrava vestida de homem e tu dizia: é um rapaz. Aí ela tirava e tinha um cabelo, e daí ela tirava aquilo e tinha um maiô por baixo e se transformava numa mulher. E ela ficou deslumbrada com aquilo. Então, só para tu ter uma ideia, como isso é uma coisa muito, muito corrente. E esse foi o seu primeiro contato com esse universo do Eu não transformismo, sabia foi muito bem o que que era. através dessa informação foi a primeira Eu vez não que sabia você exatamente o que que escutou. era, né? Eu tinha um amiguinho de infância, com 5, 6 anos, e que eu amava, achava o homem mais lindo do mundo. Mas eu não sabia o que que era aquilo. Ainda, mas já tinha ali já Tinha. sabia da Rogéria Ah, sim, nesse já sabia, momento. já sabia o que que era um transformismo. E Zé, como que foi o processo de levar o transformismo, os espetáculos de artistas transformistas das casas noturnas para o teatro? Isso não é obra minha, tá? Isso é obra de pessoas que vieram antes. Djanei Messias é uma pessoa que é conhecida como o Rei da Noite. O Djanei foi um cara que lançou praticamente todos os transformistas, né, mais antigos. Eu peguei eles já prontos, né? E foi por uma coincidência. Eu frequentava muito o Discretos Club lá na Itararé, né? E eu era muito amigo do Mário Maia, que era um dos donos, que foi ator da Globo, bailarino, de musicais, aquela coisa toda. Então eu ia todos os fins de semana para ver os shows. Era sagrado. Dandara e Gudiara, que era uma dupla inacreditável em cena, as duas em cena. Era um duelo de humor absurdo. Conheci Glória. Lauro Ramalho já era meu amigo de teatro, começou a fazer alguns shows lá também. Castanha, meu amigo, há 50 anos, não, exagero, há 40 anos, e também já fazia shows naquela época, mas eram atores de teatro, existia uma diferença, né? O Everton, Lady Cibele, Glória, Dandara, Gudiara eram transformistas, eles faziam só aquilo ali. Depois, não. Aí nos anos 90, eu acho, daí nós começamos a dirigir para teatro. Até então eu dirigia shows com eles. Homenagens, Elis Regina, homenagem a Ella Fitzgerald. Aí comecei a ensinar elas a dizer texto. Aí montamos o Mulheres para o Brasil, que foi o primeiro grande musical transformista em Porto Alegre. Com tudo que tu pode imaginar, escadarias que trocavam de cor, cortinas de coisa, pluma, pluma, pluma, pluma, pluma, pluma. Era um espetáculo. Eu tenho, eu acho que consegui uma cópia, até se tu tiver vontade de Eu assistir. quero ver Te sim, passo. por favor. Vou te passar assim. Vai virar um documentário, aliás. Que legal. E Elas falam daí foi o muito primeiro grande espetáculo. desse espetáculo, elas comentam muito dele. E foi. E era. Pra época era muito luxuoso, né? Porque o dono do Discretos que produziu o Demetrio tinha muito dinheiro. Boate gay na época dava horrores. Hoje em dia, eu não vou mais, há muitos anos, mas dizem que às vezes estão vazias, uhum, os lugares gays, né? E naquela época não. Uhum. Naquela época tinha uma determinada hora que não tinha mais como entrar, tinha que ficar uma fila esperando. E eram muitos lugares gays. Uhum. E aí nós montamos o Mulheres do Brasil, foi um sucesso estrondoso de público. Uhum. Né? Foi no Teatro de Câmara, e isso causou uma certa perplexidade para a classe artística, porque, né, eram transformistas. Só tinha dois travestis, na verdade, no elenco, uhum, que era a antológica Carla Campos, uhum, né? E a... como é que era o nome, meu? Ariane, uma japonesa belíssima. Uhum. Né? Quando eu digo travestis é porque já era um... Ah, o resto não. O Everton até hoje trabalha... Ele, uhum, né? Não era... Então, foi uma coisa, assim, foi um sucesso escandaloso. Passado isso, não me lembro, acho que foi início dos anos 90, nós começamos a criar espetáculos. Uhum. Transformismo. Não, primeiro, antes disso, nós criamos, foi o primeiro show drag. Porque na minha cabeça, enquanto diretor de teatro, tem uma diferença entre o travesti e a drag. A drag é mais palhaça. Uhum. A drag é mais criativa, é mais louca. Travesti é mais Jessica Rabbit. Uhum. Ela quer ser linda, ela quer, sabe? A drag não. Uhum. Né? A Charlene, por exemplo, minha amiga, não sei se você conhece. Sim, claro, conversei, né, com ela. Charlene, por exemplo, ela usava umas roupas que era pra rir. Com aquele narigão, aquela cara de louca, entende? Então, pra mim, o travesti é mais feminino, é mais mulher mesmo. Uhum. Né? A drag, às vezes, na rua é um... Bom, não, vamos longe, né? Cassandra Calabouço. Uhum. Né? O amor da minha vida, um bailarino genial, que eu conheço desde menino mesmo. Uhum. Né? Tu vê ele, conhece ele pessoalmente? Ah, conversei com ele também. Eu fiz o pinte com ele. Tu não consegue? Tu fez? Fiz o pimp my drag com ele. Que maravilha. Foi maravilhoso. Tu faz drag também? Sim, tô fazendo transformismo. Ah, gente, depois eu quero ver. Quero conhecer, tu tem uma cara boa pra isso. Aí, tu olha, ele, tu não diz. Que é a Charlene, porque a Charlene é uma coisa. E ele é louco. Isso eu acho divino. Eu acho maravilhoso. Então nós dirigimos o primeiro show drag, que era Glória Cristal. Lady Sibeli, que é o Everton, que eu chamo de Lady Sibeli, não consigo chamar de Everton, uhum, até hoje. Lauro Ramalho e o Raiz, foi a estreia do Raiz, uhum, Lima Verde, uhum, como uma empregada que chamava Linda Evangelista. E qual foi o nome desse espetáculo? Crazy Dolls. Crazy Dolls, uhum. E aí sim, os figurinos eram do Mario Nietzsche, que era um figurinista muito moderno. A Sibeli usava um macacão com mais de 1000 canudinhos. Eu vi uma foto desse vestido esses dias. O taieiro do Lauro era todo com bala soft, era bordado, uhum, com bala soft. Uhum. Né? A Glória era toda com rosas, assim, rosas. Era um absurdo, as perucas eram lindas, mas era drag. Uhum. Entendeu? Era drag. Aí começou os espetáculos. Né? Ai meu Deus! As Irmãs Metralha. Uhum. Né, que era engraçadíssimo, né, que eram umas vigaristas que se encontravam numa casa para dar um golpe. Ai, meu Deus, depois veio o Baby Jane. Eu vou ter que pesquisar. Foram vários. Né, elas devem ter falado de todos. É. E eu fiquei curioso com uma coisa. A Casa das Três Irenes. O Rainhas da Noite, que é um dos mais recentes, né? O Rainha da Noite não é comigo. Ah, não foi comigo. Não foi direção minha mais. Teve uma hora que eu não tive mais. Eu fiquei curioso com uma coisa que ainda não ouvi falar, elas não comentaram, que é sobre isso que veio antes, então, desses musicais transformistas. Então já tinham artistas transformistas no teatro também. No teatro, sim. No teatro. Sim, sim. Você pode me dizer algumas? Quando eu digo transformistas... Lauro Ramalho, a vida toda, Laurita Leão existe há anos, Castanha, muitos anos. Ai, Douglas, eu vou ter que dar uma pesquisada. É que todos me disseram que é nesse contexto que acontece essa quebra com o contexto teatral. Porque vamos dizer que antes dessa peça, As Mulheres do Pau Brasil, não era muito comum se encontrar as transformistas no teatro. Ah, é que o teatro começou sendo feito por homens. Uhum. Então isso é uma coisa que é incontestável. Tanto na Grécia, há 2.500 anos atrás, mulheres não subiam no palco, e no teatro inglês a mesma coisa. Quem fazia Ofélia, Desdêmona, Julieta eram meninos, os meninos mais jovens da companhia. Os atores mais velhos faziam os papéis, né? Então... Nunca foi surpresa isso. No teatro gaúcho sempre teve muito. Teve a mãe da Miss e o pai do Punk, que era o Guto Pereira e o Paulo Vicente, que eram maravilhosos. Teve escola de senhoritas. que eram todos os atores, assim, e o engraçado é que eram praticamente todos héteros. Quando eu digo todos héteros, eu sempre faço, né, isso assim, porque eu não acho que, né, nós temos... É muito complicado isso, é um outro assunto. Enfim, mas eram todos vestidos. Então, sempre foi muito comum os atores se vestirem de mulher no teatro. A diferença talvez tenha sido, então, com o musical. Eu acho que sim, eu acho que sim. É que, por exemplo, o Mulheres do Pau Brasil... era um musical absolutamente gay. Tanto que tinha um strip de um garoto lindo, Edson fazia um strip, o som da Marianne Faithfull, sabe? Tinha uma cena em que a Ariana, né, que era, uma cena linda, assim, que ela passava toda, ela fazia Madame Butterfly e tal. Então era bem. A Casa das Três Irenes, por exemplo, claro que era gay, entendeu? Mas tinha um outro contexto. Que era um bando de vigaristas, assim, desempregados, então não eram exatamente. Né? Não, eram personagens mesmo, mas mulheres. A Casa das Três Irenes também, o Lauro fazia, por exemplo, uma coisa engraçadíssima, uma nordestina pobre, que não sabia falar, que não tinha dente. Era muito engraçado, então já eram personagens, não eram só, né, o glamour, né? Enfim. E eu tenho também uma curiosidade sobre como que acontece essa adaptação, né? Porque me comentaram que esses espetáculos já aconteciam na Casa Noturna, que era muito diferente do que a gente vê hoje, né? Muito, muito, muito. Naquele contexto, as casas noturnas já recebiam shows. Tinha como mais texto. Ao texto. Por exemplo, o famoso número de plateia que vem do teatro de revista é muito usado nos shows gays, tu sabe. Charlene faz muito isso. Castanha faz isso, né? Por exemplo, as pessoas vão muito mais para ver, na época, para ver eles dizendo absurdos boca fora, né, do que para ver exatamente o que eles iam dublar, que era sempre a mesma coisa. A Glória, por exemplo, ela sempre Shirley Bassey, até quando diz, chega! Para! Deixa essa criatura em paz. Vai experimentar outras coisas. A Lacey Bennett já gostava de Chico Buarque, já dublava Cida Moreira, tinha umas coisas legais. Enfim. Então, já começou a ter história, já era... Mas o Mulheres para o Brasil era, como é que eu vou te explicar, uma coisa que não se vê mais hoje em dia, um musical. Era tudo muito exagerado, muito grandioso, muito luxuoso. Porto Alegre não estava acostumado com aquilo. Né? Então o fato de ter mulheres, né, homens vestidos de mulher, eles adoravam. Eu estava falando do texto no show, né? O que falta? Por exemplo, Carla Campos descia para a plateia, dizia horrores, fazia, sabe, número de plateia, sentava no colo dos homens casados, sabe, bababá. Raiz faz muito bem isso, Raiz Lima Verde faz maravilhosamente bem número de plateia, né? Cassandra, Lauro, enfim, tem uns que tem essa coisa do número de plateia, tem outros que é mais a dublagem. Não tem o texto. Dizem que não tem o axé da fala. O axé da fala. E de onde é que vem o axé da fala, muitas vezes? Do teatro. Entende? Tu aprende, tu vai atuar. Para isso, tu tem que ter. Né? Agora, por exemplo, a Dandara, né? Não tinha estudo nenhum, nunca leu um livro na vida. Entendeu? Agora, era impressionante a facilidade que tinha para falar, para emendar. Ela contando onde ela morava, no show, tinha um momento que ela ficava 10 minutos contando onde ela morava na Nova Gleba. Como é que se faz para chegar na Nova Gleba? As pessoas se jogavam nas cadeiras. Então, isso é uma coisa que tem muito pouco hoje. Eu acho que é por isso que os grandes, ainda Castanha, Lauro, né, trabalham tanto. Porque é muito difícil encontrar um Castanha. O Castanha, uma vez ele estava com febre e ele estava dizendo absurdos boca fora quando chegou no camarim e desmaiou. Ele é inacreditável mesmo. Inacreditável. É um Highlander que eu chamo. Além dessas artistas que a gente comentou, né? A Glória, Castanha, o Everton, a Dandara, né? Teve alguma outra artista, algumas outras artistas transformistas com quem você trabalhou? Teve, eu tenho muitos amigos da minha Fabielle, que é Klimber, eu adoro, ela faz os cabelos nas minhas peças, assim, a gente é muito amigo, mas é que faz muitos anos que eu não dirijo mais, né? E eu não parei de dirigir por não gostar, eu não parei de dirigir porque eu não tinha mais tempo, e normalmente é no verão quando eu tô com provas, audições aqui, as peças deles, mas sinto saudades, e acho que nós vamos voltar com alguma coisinha, a gente tá pensando, eu e o Castanha, a gente está pensando em montar um negócio assim, meio brechtiano. Mas enfim, E as novas, por exemplo, da nova geração, eu conheço muito poucas porque eu não saio mais. Eu tô com 65 anos, né, Douglas? Assim, não é que eu seja um velho, né? Mas eu saio da aula exausto, vou pra casa, então chega fim de semana e eu quero descansar, né? Você comentou da nova geração, essa era uma das perguntas que eu tinha lá pra frente. Uma coisa que me intriga, é uma percepção que eu tenho, que parece que essa nova geração de drags, elas não ocupam o teatro da mesma forma como aconteceu nos anos 90. Não. O que eu vejo hoje, assim, é só na boate. Acompanhado é na boate ou no caso da Cassandra Calabouço, que tem dirigido os espetáculos do Pimp, né? É. E como que você percebe isso? O que será que acontece? Ah, eu acho que é uma fase. Acho que é uma fase. Aquilo que eu te falei, por exemplo, não é todo mundo que tem essa verve. Da fala. Do texto. Né? Outra coisa que às vezes eu acho que falta nos shows das casas noturnas era a direção, por exemplo. No Discretos eu era contratado para dirigir shows. Eu dirigia um show por noite e no sábado eu dirigia dois shows. O das 10 da noite, que era mais simples, e o das 3 da manhã, que era o mais cobiçado, porque eram os grandes shows. Né? Com figurinos escandalosos e bah e tal. Falta direção. Entender. Talvez isso seja um elemento importante, porque tu vinha do teatro e fazia esse olhar, né? Sim, eu trouxe isso eu trouxe o teatro para isso, né? É uma coisa lógica que o talento deles era o que importava. Se o cenário era lindo, se isso não importava, tu botava de andar em cena, não precisava de cenário nenhum. Compreende? Assim como tu bota Cassandra, tu bota Charlene, elas têm um brilho, uma presença, uma personalidade muito forte, que é uma coisa que a drag queen tem que ter. Entende? Qual é o teu estilo? Tu faz a gatinha, tu faz a bonita, tu faz a louca, tu faz a raiz, sabe? Tu faz o quê? O castanha é completamente escatológico. Entende? Castanha é uma coisa horrorosa. É uma boa pista, porque daí é um elemento. Tem o talento das artistas, mas também a direção traz um aprimoramento do trabalho. Né? Do show. Mas é que as casas noturnas, eu acho que não tem mais como bancar shows. É muito diferente o cenário. Tu não tem ideia. A gente fazia um cenário por semana, Douglas, no Discretos. Era lindo o palco, tinha uma escadaria de tijolos. Era um pouco próximo ao teatro de revista, o que a gente entendeu. Muito próximo. Muito. Shows de dublagem, shows de humor, eu comecei a fazer textos de teatro. Né? Tinha essa inspiração do teatro de revista? Tinha, sou apaixonado. Completamente apaixonado, Mara Rúbia, todas as grandes vedetes de teatro de revista, tudo eu conheço, né? Mas não vi, nunca vi, eu queria ter visto. Mas eu era muito novo ainda nessa época. Mas, enfim, o teatro de revista, ele vem do musical, né? Ele já é uma tradição do musical, é um musical pobre. É aquele musical que tu não tem dinheiro para grandes coisas, mas tu tem uma criatividade filha da puta. Entende? Então, os cenários que a gente fazia, eu e o Mário, lá na Itararé, a gente fazia cenário. Uma vez nós fizemos um cenário só plásticos coloridos. Então a gente começou a trançar aqueles plásticos e botava as luzes pelo meio. As pessoas olhavam, me lembro que o Tatata olhou e disse, mas meu Deus, quem é que criou isso? Não era nada, eram os plásticos. Então tinha que, mas todo fim de semana tinha um cenário. Não. Hoje em dia tu não vê mais, hoje em dia mal tem luz. E eu também tenho, deixa eu ver, ainda dá tempo de mais uma, eu acho. Sobre a companhia de teatro Ridículo, que pra mim é uma intrigante, assim. Quando que ela surge? Como que surge essa companhia de teatro Ridículo? Porque eu ouço... Eu, Laura e Castanha, Surge quando? Ixi, com o Bordel das Irmãs Metralha. Surge nesse contexto. É você, o Lauro e o... Castanha, Dandara, Cibele e Glória. E me disseram que foi você que trouxe esse nome, Companhia de Teatro. Mas não foi nada, não que eu seja extremamente criativo. Você lembra de uma peça que o Nanini e o Latorraca montaram, que chamava Irma Vap, o Mistério de Irma Vap? Eu não conheço. É, eles fazem, aliás, faziam mulheres, era uma coisa maravilhosa. E o nome dessa companhia americana chamava Ridiculous Theater. Yes. Imaginei que pudesse ter. E eu achei Ridiculous Theater, teatro ridículo, que coisa maravilhosa. Aí eu roubei. Inspirou ali. É, no Ridiculous Theater. Porque eu perguntei pra elas isso, elas me disseram que era pra eu perguntar pra você. É. E é interessante, né, porque a linguagem deles também passa, assim, por essa coisa do exagero. Total. Trabalhar com uma linguagem popular. Total. O Naninho e o Lotorraca trocavam mais de 30 figurinos em cena. Uhum. Às vezes, assim, 30 segundos. Uhum. Tem até um filme com os bastidores, que é maravilhoso. Ele entrava, um tirava o outro, enfiava, mandava, virou, entrava. Uhum. Era uma coisa absurda. Dá tempo de mais uma ainda? Dá. Você percebe se tem alguma elementos de linguagem que se repetem nessas diferentes peças? Assim, do teatro de revista. Do teatro de revista. Sim. Nós chamamos o teatro de triangulação, por exemplo. O teatro realista, tu não trabalha com público. Uhum. O que não pode faltar nesse tipo de show é o público. Uhum. Chama triangulação. Ou seja, o tempo todo, eu digo assim, ah, é, mana, tu tá pensando então que tu vai me aprontar? É, daí fala com o público, ela não sabe o que eu aprontei pra ela. Uhum. O público fica, entende? Uhum. Os desaforos dessa criatura, me diz, sabe? Uhum. Então tem muito do público, a coisa do público. Isso se repete sempre. Uhum. O que mudava era a história. Bordel das Irmãs Metralha era uma dona de um cabaré, né, que era o Castanha, muito velha. O cabaré fechou, ela não tinha mais dinheiro. Daí um dia de temporal, começam a chegar umas loucas para se abrigar. E elas resolvem montar um bordel e explorar políticos. Uhum. Então... Uhum. Os políticos vão lá pra transar com elas têm câmeras nos quartos, elas filmam os políticos e arrancam. Uhum. E como que funcionou, assim, essa produção dessa companhia? Você comentou que parou de dirigir. Quando que foi que você parou a última espetáculo? Eu acho que a última foi as Irenes, a Casa as das Irenes. Três Irenes. E foi por questão de tempo? Absolutamente por questão de tempo. Não, tanto é que a gente começou a ensaiar outras coisas depois. Mas entre isso, por exemplo, eu dirigi um espetáculo extremamente gay sobre o Castanha, chamado Até o Fim, em que ele fala do HIV, e é ele numa cama de hospital se despedindo da vida, no final ele morre mesmo, na peça. Uhum. Né? É ele morrendo, e é toda a história dele. Uhum. Né? E já era uma coisa, já era um drama. Apesar de que, né, ele tinha uma hora que ele imitava a Desi Gonçalves, era uma coisa maravilhosa, as pessoas choravam de rir. Uhum. Né, tinha uma hora que ele tinha uma enfermeira que ele maltratava, ele dizia horrores para a enfermeira, o tempo todo ele maltratava a enfermeira. Uhum. Aí, e no final ele se torna um amicíssimo e tal. Daí tem uma hora que ela diz assim, hoje está permitido sair no pátio. Daí, ai, pelo amor de Deus, então deixa eu me preparar. Ela bota um lenço, Grace Kelly, bota perfume, de cadeira de rodas. E sai, vamos lá, menina, que eu não posso, porque as pessoas acham que eu tô decadente, enfim, já era outra linguagem. Depois o espetáculo mais fantástico que nós montamos, também, que eu não posso esquecer, chamava Escola de Sereias, que era o Castanha, o Lauro e o Caio Prates. E eram só cenas de filmes. Então, tinha Baby Jane, tinha Frankenstein, tinha a Linda Lovelace, eram cenas de filmes. Uhum, releituras. É, eram só os três também. Foi antes de... Eu tô pra dizer que foi antes de Crazy Dolls. Uhum. E essa companhia, ela existe? O que é a companhia de teatro ridículo? Ela existe ainda? Ela existe no momento que eles montam alguma coisa. Uhum. Né? Eles usam o nome com todo direito, porque o nome ficou com eles. Uhum. Eu não sei se eles têm algum projeto, por exemplo, agora tem... Esse trabalho do Lauro com Castanha. Uhum. Né? É da Companhia de Teatro Ridículo, porque eles são da companhia. Entendi. Então fica como trabalhos que vocês puxam, mesmo que às vezes individualmente vem com esse nome junto. Exato. Ah, isso me ajuda a entender um pouco melhor. É. E, bom, eu acho que a gente passou por quase todas as questões, né? Agora são 6:30. Tá. Eu vou dar uma olhadinha depois, se ficou alguma, eu te pergunto. Mas é claro, imagina. E eu vou conseguir uma cópia do Mulheres para o Brasil para ti. Que tá gravando, inclusive. Ah.